Vamos começar com Nan e Oliver Ewa com o tema Remember Me. Remember me, my only love. agora vamos ficar com o Phantom Vision, com o tema Caged Melody. Breathe it out, you just breathe it back again. Come. boiling bad blood supply. You know it's murder on the veins. Oh, don't you feel it now? Viva, viva, viva, life and limb. Viva, viva, viva, threatening. Viva, viva, viva, life and limb. Viva, viva, viva, threatening. Scratching me back, don't you know it's all the rage? Oh, don't you feel it now? Viva, viva, viva, life and limbs. Viva, viva, viva, threatening. Vamos ficar com Bobby Leaf com o tema Gutter Milk. Agora vamos ficar com Star Industry com o tema Selling Icons. We believe in acabámos de ouvir Gibi Minuti com o tema Don't Worry. We'll be right back. Já de seguida, Date at Midnight com o tema No Love.

agora vamos ouvir FM Attack and Bundle Moon com o tema Cry, Cry, Cry. Strangers com o tema Hold On Tight. Agora vamos ouvir Air PG com o tema Nothing Really Changes. Agora vamos ficar com os portugueses Linda Martini com o tema O Amor é Não Haver Polícia. Sentimos no ar a melodia etérea e a nossa música. Fresca com X Passed Away com o tema Dor do Dunia. Estamos a chegar ao fim, está na hora de despedir e vamos ficar com um cheirinho de Emma Ruth Randall com o tema Some Heavy Ocean, que vai ser interrompida a meio, mas repetiremos na emissão número 27. Só me resta dizer hasta la vista, baby.